de nós tínhamos condição de frear ou de continuar, mas passou a frente, né? Cortou a nossa frente aqui indo pro avião. Ok, eu vou informar aqui ao fiscal do pátio para ele repassar aí para as autoridades aí competentes de gerenciamento de segurança, SCGSO. Muito obrigado aí, o TA-3560. A gente está aqui na escuta para caso tenha mais informações ou alguma coisa que o senhor queira reportar também. Eu já fiz assim, eu acho mais interessante agora o senhor fazer o reporte do já direto, né? Alguém foi lá falar com ele lá, que eu acho que surte mais efeito do que fazer um relatório e passar daqui a 10 dias. Acho que é melhor um cara da segurança vai lá e fala com ele, né? Que não pode passar à frente do avião assim com, né? Inclusive ele acelerou pra levar a escada, né? Porque viu que tava vindo o avião, né? É afirmativo. A gente vai informar aqui ao fiscal do pátio. Obrigado, hein? Nada, querido. Boa noite. O Azul 4206, acústico check acionamento, posição 1. Gente, Azul 4206 tá autorizado e chame táxi. Livre, vai chamar táxi, 4208. Agora 72 milhas no Nordeste, Salvador, mantenha 090, serviço está terminado, chame o controle Aracaju, frequência 20.3. Aracaju, Portugal 022 is morning 583 now Salvador 119 8. Have a nice trip and good night. Portugal 022. Boa noite. Um abraço, obrigado. Tudo certo? Não, você que está no botão 3, né? Tudo certo, botão 2. Tio, prossiga, querido. Deu uma chamada de atenção aqui na galera aqui, viu? Pô, obrigado, velho. Se ele passou, nós estávamos indo pro gate aproado, ele passou correndo na nossa frente, assim, do nada, né? Eu falei, pô, que loucura. E o rapaz, ele estava acho que ele ia encostar a escada aí no avião de vocês, hein? Já falei com eles aqui. Obrigado, querido. Um abraço e bom voo. Você também. Salvador, boa noite, Xarel 62, 0 fundo, portão número 4, autorização de tráfego do galeão, nível 360. Xarel 201, aguarde, cópia. Escuta, 201. Xarel 6201, agora sim, cópia, tá pronto? Xarel 6201. Tá autorizado o galeão, o nível 360. Via Pesuluno 0 até Smave, após direto Lúvito, Lúvito direto Barbacena, após conforme plano. A decolagem é da 1-0, curva direita, saída da EL, transição Motiva. O controle 119.8, transponder 5007. Via 0-6201, Delta Nero, autorizado, Galeão, nível 360, Pelotas Zulu 1-0, Smart, direto Zulu, direto Barbacena. Decola pista no 0, primeira curva direita, Dael, transição Motiva, saída, o controle 19.8, transponder 5007, firmando o portão 4. Correto, 6201, chama para o puxa acionamento. 6201. Protóxia, azul 4206, 105 a bordo, 3:30, Maceió. 4206, táxi à direita. No ponto de espera, 010-18-95 a torre, boa viagem. Direita no ponto de espera, 295, azul 4206. Falou, também é 6259, autorização para Guarulhos. Gente, agora transferência, torre controle, quilo 9 Fox. Gente, agora transferência já ingressando no 19. É 259. Agora sim, ponto cópia. Ponto para cópia. Autorizado, Guarulhos. Nível 360 via Pesulu 10 até Bridge. Em Bridge, intercept a Pesulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após Trive direto Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 119.8 e o transponder 5030. 360, está autorizado, decola da BF, curvando à direita, saída da EL, mostra. Vou para o Fábio Zulu no 0, Fridge, no Fábio Zulu no 6, para bater o Zulu, Trive, Clock. Controle 398 e o transponder 5030, que não é 6259. Correto, 6259, chama para o push, acionamento. Chama na ação. Autorizado, e chame táxi, 35415. Chamando para o táxi, 35415. Portugal 0-2, contact now, 670-125.45, backup 126.85. 2545-685. Portugal, Deus, doutor. Adeus, boa noite. Azul 4206, decolou 59, chama o controle 198, bom voo. 198, obrigado, boa noite, 4206. Salvador, muito boa noite, o Azul 4206. Azul 4206, contato radar, azul para o 350, sai da PUCA. Direto para o 350 do perfil da PUCA, 4206. Salvador, que é o 9, pode estar visual. campo. Do 9 VB Fox, aguarde transferência de comunicações para a torre. Tá na base, não é Fox. Meu filho 9 VB Fox, chame torre na frequência 18995. Chama a torre, 18295, boa noite. Salvador, muito boa noite, Papai Romeu, Kilo 9 VB Fox, tá com proa da rotatória, visão com campo. Kilo 9 VB Fox, Trot, reporte curta final no set. Seguinte, reporta curta final no set, Kilo 9 VB Fox. Ô, você é Salvador, na escuta do Kilo 9 VB Fox? Confirme, confirme. É, senhor Salvador, seria possível a execução de dois toques remetidos e após pouso completo para o Kilo 9 VB Fox? Afirmo, reporte na curta final no set, Kilo 9 VB Fox. Ciente, grato, vai reportar na curta final, Kilo 9 VB Fox. A 35415 72 a bordo, estamos com 3 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado em Apache Índia, ponto de 0-2895, ajuste no 095. 095, pátio Índia, quando o próximo ponto espera, 118, principal 95. Obrigado, boa noite, bom trabalho. 354-95. Salvador, muito boa noite, é o TAN 3897, ciente da informação Tango no portão 5, autorização São Paulo Guarulhos, do nível 320. 320 para Guarulhos, 1 minuto para essa foto. Grato, aguardando o TAN 3897. Salvador, muito boa noite, 35415, ingresso para a experiência, na próxima ponte espera, cabeceira no zero, pronto. 35415, ciente, a linda, colono zero, vento 090 graus, 08 mais. Linha, cola, cabeceira no zero, 35415, direita. Quilo 9 VB Foxtrot, livre pouso no 7, vento 090 graus, 08 mais. Livre, toque e remete no 7, com tempo. Afirmo, desconsidere toca, toca e arremete no 7 após curva direita, circuito pela direita, ok? Quente, toca e arremete após circuito pela direita, aqui não é foco, graças. 4206, chame o centro recíproco 25, alternativa 2685. 1255, altera 2685, 4206, boa noite. Decolou 05, chamo controle 198, bom voo. 19-8, boa, trip 5-4-5. Salvador, muito boa noite, trip 5-4-5, passa mil pés. Perfil da Coral. Trip 5-4-5, contato radar, subo para 140, saída Coral. 140, saída Coral, trip 5-4-5, autoriza a voa de Coral da presente? 2000 pés autorizados. 2000 graus, trip 5-4-5. Lunavel Foxtrot, Tocan RMT 06, curva direita, circuito pela direita, reporte para girar base 17. Seguinte, está autorizado circuito pela direita, vai reportar para girar base que Lunavel é Fox. Um minuto para sua cópia. Obrigado. 3897, pronto cópia? Pronto cópia, 3897. Autorizado o plano para Guarulhos, 320, via Pesolu 10, via Pesolu 6, BHZ 13, que é passou com a minha rota. Subida dial, letra motiva. Primeira curva direita, 5033 é o código, 1198 é o controle. O TAN 3897, autorizado a São Paulo, Guarulhos, a nível 320. Rota é Perzulono 0, Bridia, Perzulono 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto lá Guarulhos. Vamos decoladão no 0, Nadael, Leida Motiva, transponder 5033, o controle 1980. TAN 3897. TAN 3897, cotejamento correto, chama para posicionamento. Estaremos nessa para feedback, acionamento 3897. Fono 645, pronto para cópia? Pronto, sim. Autorizado Vitória, 360, via Peruíque 50. Subida da El, Leda, Videve. Primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código 5035, controle 1198. 360, aprovada Vitória, a Peruíque 50. É o Leda BDF, curva direita após 5035198, vem pra cima. Correto, sobre a posicionamento. Então, vai lá, obrigado. November Foxtrot, Socorro Meteor 1-1, autorizado prosseguir o circuito padrão ou à direita, seu critério, confirme intenções. Pela direita, já está no Travex. Ciente, pela direita, reporte para girar a base no 7. Pouso completo. Ciente, vai reportar para girar a base para o 7 para pouso completo, quilo November Fox. 8 Salvador Ciente, November Fox. Salvador, Shazam 6201, posição 4, pushback acionamento. Vai iniciar de imediato? Já tá com o finger desacoplado? Ah, negativo, tá valendo só o finger. Sim, chame totalmente pronto, 6201. Tudo vai estacionar no parte 4, que é o nome da Fox. Sim. Portão 3. 3567, eu acho, qualquer. Solo 6201 retornando, agora totalmente pronto. Gente, aguarde para o pushback. Vale, 6201. Para o táxi 645, 108 a bordo, 3h40, Campinas. 158 a bordo? 108. 108, sim. Táxi autorizado via parte Índia, ponto de espera, chame torre 2895, ajuste 10, 16. 10, 16, via parte Índia, ponto de espera 2895, obrigado, boa noite. 1-2-0. Bem, strip 415, suba e mantenha 1-2-0. Mas mantenha 1-2-0, 415. Não, eu me falo com o Sorot, ponte da Elisora, usando meia frequência livre. Prossiga 3567. Chalé 6201, livre, puxa pro tarde. 0,8, 0 grau, 0,8 ou mais. Alívia, qual o número 0, rebate? São 3567, autorizado Brasília, 360, VP Zuluno 7, subida à distração, Alefa, primeira curva direita, 509 é o código, 1198 é o controle. Sai da fase da 3567. Árvore, transição, Alefa. Está autorizado para o São 3567, nível 360, Brasília, Apertura 17. Saída Arbo, transição Elefa, com curva direita, 501, transponde 198, controle São 3567. Correto, chama para puxa acionamento. Voltará para puxa acionamento, São 3567. Boa noite, autorizada a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0 no meia. Decolou 119, chame o controle 1198, bom fim. 198, obrigado. E Salvador com 645. 645, contato Natal, supra e mantenha o 360, saída da El. Ok, 360, saída da El, gol 645. Táxi Oxiné 6201, tá com 128, com 3 horas e 40 de autonomia, ativa e confins. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no meio. 16 no ajuste, táxi à direita, ponto de espera 1895, 6201 do Oxiné. Está o BDEV? Leda está autorizado. Ok, Leda, obrigado. Salvador, boa noite, China 6201, ponto espera pronto. China 6201, na linha Colo, no zero, vento 090 graus, 089. A linha de Colo, no 06201. Salvador, muito boa noite, só por 389, posição 5 para feedback e acionamento pronto. 3897, portão 5, autorizado. Chão pra nicho e táxi. Autorizado, reportaremos para o táxi. Eu peço 3897. Estacionamento é 3567. 3567, já está totalmente pronto? Pronto. Sim, então já está autorizado no portão 03, chame para o táxi. Autorizado, reportará para o táxi 3567. Portão 03, chame para o táxi 3567. Solo, Ocean 6259, puxa acionamento, portão 2. Aguarde, número 2 do setor, 6259. Tá, você escuta. 5, tá? 5 milhas da posição Coral, serviço radar terminado, chame o controle Lielos na frequência 920, decimal 1. É 6201, decolou 24, controle 1998, bom voo. 098, com o controle 6201, um pouco grato, bom trabalho. Na China 6201, decolou, está cruzando 1200 pés, vamos ser escuta. Na China 6201, no contato radar, soa para o 360, após 2000 pés, direto líder. 360 vai subir, após 2000 tá valendo, 6201. Na China 6201, chame o centro Recife, a frequência é 3325, alternativa é 3395. 3325, 3395, 645, obrigado. 971, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, está autorizado em ILSXC, reporte localizador. 2000, reportará. Bordo 341 de autonomia alterna com fluxo. Gente, aguarde para início de táxi do tráfego da companhia. Aguardando, 3897. 3567 para o táxi, 170 a bordo, 320, alternativa Ribeirão 3. Sua direita via Índia, ponto de espera chame 2895, ajuste no 06. Índia, ponto de espera 3895, 3567. 3897, segue o Airbus à frente da companhia até o ponto de espera. Lá vai chamar a torre em 1895, ajuste no 016. Autorizado, vamos seguir o tráfego da companhia à frente e lá torre 1895 com 1016, ou 3897, obrigado, uma boa noite. Chane 6201 no Chame o Centro Recife, na frequência do 3325, alternativa 3395. Confirmando então para o 6201, na frequência do Centro Recife 3315 primária, ou então é 3395. Confirmando para a primária, não é 33.25. 3325 primária, Chane 6201, boa noite. Jorge Salvador, muito boa noite. É o TAN 3897, ponto de espera dando zero e estamos prontos. A noite é 3897, inicialmente mantém o ponto de espera. Estamos mantendo o ponto, TAN 3897. A 3897, a linha mantém, pistão no zero. Autorizada a linha e manter no zero, tanto 3897. Gol na 971, no chame torre, com o 8 decimal 95. 1895. Decolou 33, chame o controle 1998, bom voo. 1998, chama o controle, 3567, boa noite. Boa noite, boa noite, gol 971, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. 3567. Da 3567, boa noite, contato radar, vou para o 360, saída Arco. 360, a saída Arco está 3567. Taxi Chanel 659 com 160, 5 horas alternado com 5. Taxi à direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 10, 16. Índia no ponto de espera 1895, ajuste 10, 16 agora, 60, 6259 também. Z897, livre da colagem no zero, vento 080 graus, 0612 de nós. Iniciando o TAN 3897. Voo 971, vento 080 graus, 0612 de nós, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, 971. Na 3897, decolou 35, controle 1998, bom voo. 398, tem 3897, uma boa noite. Controle de Salvador, uma boa noite, este é o TAN 3897, o perfil da EON. Após 2000 pés, está autorizado a Leda. Gente, após 2000, voaremos Leda para o 320 TAN 3897. Da 3567, está autorizado a Elefa. Elefa, TAN, Elefa para 3567. VIP 5591, a sua identificação está autorizada a chegada BONF, no ideal desça para 4000 pés, ajuste 10 no meia. Foi BONF na presente. Bora no BONF, 4000 no ideal, muito Controle Salvador 3897, sob coordenação, autoriza a posição Potiguar. 3897, aguarde a coordenação. Sim, de graça. Salvador, boa noite. 1971 da Gol, Lebrão. 1971, no teste autorizado ao Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1. Voaremos Brisbane, TAN 3897. Muito grato. Se equilíbrio e decolagem no zero, vento 090 graus, 07 nós. Ajudar a decolagem, Renan, meia decimal, no zero. A 259, decolou 40, chame controle 1198, bom voo. 098-6259, boa noite. E 567, chame o centro Recife, na frequência 1288, alternativa 260. 288-260, boa. Boa noite, é o Chanel 6259, não se escuta. Chanel 6259, boa noite, contato radar, supla e mantenha 360, saída da El. 360, pode voar direto lenta, por gentileza? 6259, autorizado valida. É autorizado lenta, 6259. Livrando 80 para 4000, triple 5591. Triple 5591, sente, o ajuste permanece, 90 no meio, foi pelo. Pelo, muito obrigado. O meu limite, calça 10. Meu Romeu Lima, weather contact 68 mile, North East, Salvador, VOA, Fly Ponce, report right for 10. Romeu Lima, Roger, Fly, VOA, Salvador, VOA. Chanel 6259, seria possível a prova de Mótiva? Chanel 6259 aguarde a coordenação com o centro. Prato. Trolha o 5591. 5591 no prossiga. Possibilidade voadora, né, interceptar meio campo. Autorizado. Já. 3897, chame Recife, na frequência da 3325, alternativa 3395. Recife, chamarão 3325, alterno 3395, descendente, trabalho de senhores. Igualmente, bom voo. Obrigado. 6259, está autorizado o abrigo. Direto, Brite 6259. Tráfego Salvador, boa noite, TAM 3197, autorização Galeão. 395, Walsh 6249, boa noite. Controle 3559, eu tenho referência, possibilidade de voar na ProDistem, interceptar a base por aqui? 3559, eu não copiei. Tem referências com solo, possibilidade de voar na ProDistem, interceptar a base por aqui? 3559, eu não estou autorizado, prossiga na descida para 1700, é ponte visual com a pista, o ajuste permanece. Para 1700, autorizada a descida, chamará a visual. Romeo Roma Lima is sent to 4,000 feet. John 81016. Visual, Tripe, 559. Tripe 559 na guarda da transferência de comunicação.